Fui buscado por quem não perguntava, achado em meio à dor e ao clamor. Diante de mim, um povo rebelde, mas estendi as mãos com amor. Eu disse: eis-me aqui, não temais, pois a bênção na semente que eu dou. Eis que crio novos céus, nova terra, alegria em Jerusalém. O meu povo em gozo eterno nunca mais chorarão, não, na presença do Senhor. Corações em festa, pois Ele é fiel e o seu amor não falhará. Aos que se afastam há juízo, mas os meus servos em paz habitarão. A promessa é firme em Cristo, comerão do fruto da salvação. Não mais dor, não mais pranto, cantarão de alegria o novo cantar. Pois antes que clamem, eu responderei, e em meu amor sempre estarão. Eis que crio novos céus, nova terra, alegria em Jerusalém. O meu povo em gozo eterno nunca mais chorarão, não, na presença do Senhor. Corações em festa, pois Ele é fiel e o seu amor não falhará. O lobo e o cordeiro juntos na paz do Senhor viverão. Os meus eleitos em alegria na nova criação se alegrarão. Crio novos céus, nova terra, alegria em Jerusalém. O meu povo em gozo eterno nunca mais chorarão, não, na presença do Senhor. Corações em festa, pois Ele é fiel e o seu amor não falhará.